Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é sábado, dia 14 de abril de 2012. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que pretende fazer a companhia nos próximos cerca de 30 minutos. Vamos hoje trazer aqui à Rádio Interweb, ou neste caso ao canal 2, música diversa, tal como amanhã. Vamos começar com dois brasileiros. Alan Patrick traz-nos Concerto para um Verão, enquanto que Lafayette traz-nos a melodia Aranjuez Mon Amour, tocada ao seu característico órgão. Estas são então as duas primeiras músicas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso programa Nota 7. Thank you. Carmente, vou começar esta segunda intervenção pela segunda música. A música chama-se The Old Fashioned Way e é tocada pela Orquestra do Sol, ou se preferir, no seu nome original, L'Orchestre du Soleil. Quanto à primeira, é tocada pela orquestra James Last, e chama-se Anzama Herta. Esta música é profunda. É um tema, aliás, bem conhecido do público em geral, que gosta de música instrumental, mas talvez o nome em alemão não seja tão habitual quanto isso de ouvir. A primeira música é tocada pela orquestra James Last e chama-se Der Einsame ist Irrte. E começa assim. mais duas melodias para fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Vamos ficar com L'Amour en Héritage, tocada por Richard Delabelle, para ouvir também a música, esta mais conhecida, dos The Shadows. É talvez a música mais conhecida do grupo, que se dedica sobretudo à música instrumental. Catavina, como se chama a música, que vai então fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Quero desejar-lhe a si, estimado ouvinte, que está connosco, uma boa tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Internet. Fique bem, amanhã estamos de volta. Até lá!